559 decolado aos 3:30, chame controle 120 decimal 8, seu bom voo. 1208 azul, do passo máximo com nós, boa noite. Salvador, filial, boa noite, azul, 4909, cruzando 1300, em seu dia, Coral no Alfa, para Roma, Pastel. 4959, contato radar do Colégio Cia para nível de voo no 40, após 2000 pés, vem direto Coral. Após 2000 pés, direto Coral, azul, 4909. Vou direto 3, está no regresso, Salvador. Afirmativo, algumas milhas já foram ingresso no Interlagos. Sim, está autorizando o ingresso no Interlagos no meu caso de Chino 097, reporta rotatória. Autorizado o ingresso no Interlagos, reportará a rotatória. 9-0-2. Geral 9979, sendo identificação de para 4000 pés, na prova de pelo, visto na 017. Aguarde para prosseguir no voo no 60, já tem aeronave da companhia também prosseguindo para a área no radar de Léo, no mesmo nível. Aguarde em coordenação. Ciente, não aguardo, o patrão ficou na hora de Uno 354, sendo identificação dessa via chegada por meio de 1 alfa, correção, por meio de 1 para nível 060. Chame-se a 36, 1-2-9-0, 1-2-8-9-3-5. Lembra a Suíça e proa da rotatória visual Roncão? Lembra a Suíça, ajuste 1017, reporte vertical da rotatória. Ajuste 1017, reporte vertical da rotatória. Lembra a Suíça. Zona 098, sendo identificação. Está para nível de voo 060, vem chegando com LED 1. Azul 2774, próximo a espera, 10, próximo para direto. Azul 2774, boa noite, autorizado a linha e decolar. Estou no 0, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 140 com meia dúzia. Autorizado, alinhar e decolar, o azul 2774. November Suíça, vertical com a rotatória. Estabilizado. Teste para 2017, chama estabilizado. Zona 354, desce para 3.000 pés, ajuste no 097, cancelado em instruções de TAP. Lembra a Suíça confirmando, é bom sinal? Não, senhor, vamos fazer alguns testes remetidos ainda na 17ª, lembra a Suíça. Gente, dá presente nesse 360 com curva pela esquerda, reporte novamente final da 17 devido a R2 da Avianca passando marcador externo, final da pista no 0, novembro, é a Suíça. Afirmativo, curva pela esquerda, 360, novembro, é a Suíça. Boa noite, boa noite. Boa noite, tráfego está no checkpoint de pouso, pista no zero, pouso autorizado, vento no 40-10-12-9, altitude no 0-7. Tráfego esquerda é um Papa 28 Alfa, em espera visual no setor norte do campo, faça leitores de 4 milhas. Certíssimo, pouso 8-6-2-9. Azul 2774, decolado aos 4-5, chama o controle, frequência 1-20-8-0. 080, uma boa noite, até retornar. Controle Salvador, uma boa noite, este é o Azul 2774 no perfil da Coral 1 Alfa. Azul 2774, contratado a Rádio Coral, estou para nível de voo 80, após 3.000 pés, vou direto Coral. 180 após 2.000, direto Coral, Azul 2774. pista atualizado, conseguido assinar o pista no 7, aguarde o eixo livre. Aguardando o eixo livre e 7 do tráfego, November 8. Autorizado, toque arremetido pista no 7, viatura 140, vamos lá. Autorizado, toque arremetido na 17, November. Direito via Fox Touch, o meu zoom decimal 9. Salta 959, autorizado o Vale Rap e o Cosme. Eu vou fazer o Ricose. Mantenha então o coral e o coral novamente com Deus. Será que é o curso localizador? Liberar o 9979, complexo 92, segmento, chame o torno, na maioria decimal 9532. Uma 354, bem estabilizado no céu, autorizado final do procedimento leu, satisfeito, só mais hora, forma estabilizada. 3.000, autorizado, escreveu, reporta, estabilizado, 1.34. 1.098, vou autorizar a descida 3 mil pés, altímetro 1.097, livro das restrições da esteja. Para ver o farol de Itapuã, com curvas pela esquerda, aguarde o novo circuito. November 8, prosseguindo para o vertical do farol de Itapuã. Esperando 9979, tráfego avistado, cheque o trem, aguarde pistão zero livre, após a trem ingressou para decolagem imediata. Tráfego adicional, um Papa 28 Alfa, propõe a remeter o pistão 7, manterá a sua direita no litoral e espera a visão sobre o farol de Itapuã à direita. 73 já está embaixo travado, passando agora o estéreo. Gente, aguarde o pistoleiro, o altímetro 07, o vento 150 graus, 119, aguarde a autorização para todos. Na sua escuta. Sou o Coral, azul 4959. Geral 9979, vento 1, 3, 0 graus, da luz de 9, altímetro 07, pode autorizar. Fica o posto geral. Né? 3305, decolado 51, controle agora, 120, 8, 0. Controle 0, 3305, obrigado, boa noite. 3-0-5. 3-0-5, contato para a decolagem, sobre a via Puca, para o nível de voo 3-3-0. Atenção de via Puca 3-3-0, confirmando Puca, Jama, Foz, Aracaju. Negativo. Sente. Então, para entrar no circuito, sobre o farol de Itapuã. Puca pela esquerda, 90 graus suíço. Estabilizou ILS 1-3-5-4. 1-3-5-4, complete final do procedimento, torre 1-9-8, decimal 9-5-1-3. Sente, torre 2-95, obrigado. 1-0-9-3, correio número 1-0-9-8, deixa para 2-10, autorizado o final do procedimento, ele é sexo, se não houver informe estabilizado. Sente, 2-5, autorizado o X-3 1-0, depois vai estabilizado, gol 1-0-9-8. À direita temos um DAPA 28 Alfa, próximo ao vertical do farol de Itapuã, espera visual naquele setor. Excelência 3-4. Ano 354, cheque 3 gols, vento 1-3-0-9, 1-2-9, ativo 0-1-7, pouso autorizado. Ciência 354, passando de a serra, baixou o trabalho agora. Para nível de voo 050, via chegada do meio de onda. Ano 24, autorizado, voz aberto 4. Autorizado em 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Boa noite, Bruno 098, reporte. Atenção. Continua a aproximação, acho que estamos zero livre, direito, temos um Papa 28 Alfa, esfera visual, na vertical do farol de Itapuã. Mantendo no meu pé, isso é agora de pista livre. Passivo, tá, estou precisando em aliança, 1.600 metros, aguardando pista livre, com 1098. 1354, Fandulho 157, agora no solo 21 da Espanha, né? 219, boa noite. Boa noite, Bruno 098, pista 0, estamos autorizados, vento no 302, na 29, atinto no 0, no 7. 1-0-1-0-1-7, autorizando o ponto de cabeceira 1-0-1-0-9-8. Passar o 1-9-8, ao completar a curva à esquerda, reporte visual com 737 para a rua. Em torno de 5 mil da cabeceira 1-0. Nós com isso eu estou usando o metido pistão 7, vento no 30, 089, ajuste no 017. Tem, ele está com a metida no 7, não é pelas coisas. Ô, Titan 4738, Titano 0, autorizado ANA, e deu pra lá, linha turno 30, 0, 0, 8, 9, 0, 8, 1, 0, 1, 7. Autoriza o circuito padrão dos 90 graus Cristo. Gente, o Papão 90 graus Cristo foi no seu 04. Utilizado o circuito padrão pela esquerda para o cruzamento do aeródromo, pelo menos no ponto médio para a cabeceira 10, ok? Afirmativo, autorizado o cruzamento da Oeste 10-22 no ponto médio. Papão 90, circuito padrão 97. 4738, decorado aos 04. Chama o controle agora, frequência 120 do Sumo 8, Luiz. Obrigado, Luiz. 4738, boa noite, contatando a decolagem, super via Momo, para nível de voo 390. Via Momo para o 390, 4738. Vai direto código. Segura a base, novembro, nosso 2. Obrigado, girar a base, chama o sinal, novembro, nosso 2. Chama na final, no 7, novembro, nosso 2. Vento 1 409, lendo de nós. Livre, FM, antigo 97, November, Brasil. Boa noite, Spot em Jacé, marcha travado, tráfego tocou no meu pistão 7, manterá a sua direita na linha litoral, o número 10. Em espera do João setor, viu? Ok, 6224. Eu vou chamar 6224, vento 140, 229, 8107, pode autorizar. 17, nível 4, 90, 8204. Rafael, meu nome é Bosco Whisky, tá fazendo aqui 09, curva pela direita até o farol de Itapuã. É forte visual com nervosa branca, em torno de 6 milhões, final do zero. Após autorizado pela cauda, o circuito pela direita, cheio de base para sinal. Vai passar na reta agora do tráfego, vai passar na sinal pela direita da 1790. Foi o November 2, que o próximo vai girar a base 1 no 7. Obrigado, chama sinal, Whisky. Chama na sinal, no 7, Whisky. Meia 224, só nós vamos ver se der a pista direita, via Fox Trash, chama só mais um mesmo lado. Romeu, 99, Whisk atualizado, está remetido a pistão 7, vento no 4 metros, 9, 9, 9, 9. Ele está remetido no 7, 9, 9, 9, 9. Estou com a missão 5, circuito padrão pela esquerda, autorizado, e pode para girar a base. É, circuito padrão pela esquerda, repassará para girar a base e novembro é 8. Aeronáutico Whisky, pronto para girar a base da 17. Autorizado girar a base, autorizado o toque emitido dentro do 4008-1017, novembro Oscar Whisky. Autorizado girar a base, toque arremetida, novembro Oscar Whisky. Se possível, coordenaria mais dois pousos na 1-0 e pousos na 1-7, para completar a hora do alunço. Lá na presente, então, a curva pela direita, base pela direita, pistão 1-0, puxando o sinal. Curva à direita, base pela direita 1-0, chama na final, 1-0, eu vou mandar conta. Boa noite, sem identificação. Deixa a minha vida usada na minha zero, vem direto e papo. decolagem para sinal cabeceira 190, November Oscar. Gostaria do 2224. Gostaria do 2224, boa noite, sem identificação, vou direto de TAP para chegar do Bomé de Uno e reposto em viagem descida. Vou direto de TAP na Bomé de Uno, vai reportar em viagem descida, gostaria do 2224. Minha 074, de suas distâncias para 2.000 pés, altímetro 1.096, está autorizado o sinal do procedimento, ele é satisfeito. Só não usando informe estabilizado. Passando dois dias, eu posso ser estabilizado na por aí, 074. Oxe, 258, e autorizada a descida para 3.000 pés, altímetro 1.096. November Oscar Whiskey, foi meter os 25, foi autorizado curva esquerda, reporte pronto para virar a base pista 190. Está autorizado curva pela esquerda, na verdade a nova conta que a gente fez aqui já foi o sinal na 197, a gente pôs o sinal pista 17, então dá presente, direto sinal no 7 autorizado, reporte baixado para mais fácil na sinal 7. Está presente, é para o final da 197, é porta lá, November Oscar. Francisco Whisky, pronto para ingresso na final da 17. Cruzado com o November Oscar Whisky, pista no 7, o vento 1, 40 graus, 09. Os autorizados, November Oscar Whisky. Boa noite, essa é a identificação. Do seu número de voo 050 via chegada do MED 1, número 4 na aproximação.

224, autorizado o final do procedimento, ele é satisfeito. Só nós zero informe estabilizado. Informará estabilizado e ele está 1-0-4-3-2-2. Guarda. 1-3-3-4, boa noite, sem identificação, desça e mantenha nível de voo 070 e chegada para o meio de uma. Goma 972, reutilizada a vista para 3.000 pés, altímetro 1-0-6. 3.000-1-0-6, ou 1-9-7-2, pode passar sempre no 3.009, tá? 1-9-7-2, afirmativa. Tanto 3.098, reutilizada a vista 4.000 pés, altímetro 1-0-6. Ele volta, né, que foi? Subista para nível de voo 1050.